Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. No decorrer da minha vida profissional, eu já vi acontecer tanta coisa, já noticiei tanta coisa, né? Já apresentei tanta notícia, notícias que foram boas, notícias que não foram, já localizei pessoas perdidas. No decorrer de todos estes anos de trabalho, nós já prestamos serviços a muitas comunidades, esses serviços que o rádio sabe como é que é, a gente presta através do rádio, e são serviços inestimáveis, porque, na verdade, quando a gente chega a uma localidade, a uma população, a uma cidade, e leva a esta população a informação, tirando dúvidas dos fatos, das coisas, o rádio é um grande companheiro da humanidade. É um dos maiores companheiros que a pessoa tem, é o rádio. O pessoal fala da internet, é tudo muito bom, moderno, novo, não é? Tudo legal. O rádio não, o rádio tem mais de 90 anos. Então é um veículo de comunicação que nunca vai se perder no tempo. Mas, nos dias de hoje, nós sabemos que muitas emissoras, elas enfrentam as suas dificuldades. Porque realmente não existe nenhum programa governamental que possa colaborar, que possa ajudar as nossas emissoras interioranas, as rádios pequenas dos nossos interiores, que muitas vezes precisam subsistir, porque elas são o canal de interação entre a pessoa humana e o mundo, não é? Nós colocamos, através do rádio, as pessoas em sintonia com todo o universo, levando as notícias, levando os últimos acontecimentos políticos, sociais, culturais, as músicas que são lançadas, as músicas que são tocadas. Enfim, o rádio é este companheiro inseparável das comunidades, das cidades. E aí me vem aquela pergunta que não quer calar, que sempre eu fico azedo de raiva quando acontece isso. Tantos e tantos colegas profissionais, muitas vezes pleiteando receber uma rádio comunitária para ajudar a sociedade, a comunidade. E aí, de repente, para ser liberado uma rádio comunitária, leva 10 anos para poder essa burocracia, esse governo burocrata, né, que burocratiza tudo. Uma rádio comunitária, para ser aprovada, deveria ser outorgada pelo contínuo do Ministério, porque é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão pequena. Mas no Brasil não. Eles levam isso para a Câmara dos Deputados, levam para o Senado, que nem eu já falei aqui outras vezes, e ainda, pasmem, senhores, levam uma rádio comunitária para o presidente da República assinar. Eita, meu Deus! quanto atraso, quanta burocracia, né? Aliás, não é burocracia não, gente. É burrocracia, né? Porque não é possível que as pessoas até hoje... muita falta de conhecimento de causa. Uma emissora de 25 watts que vai servir apenas aquele bairro, aquela comunidade. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Aí cria-se muitas dificuldades. Com isso, a gente vai perdendo a criação de novos profissionais, emissoras que podem servir para ensinamentos, né, a profissionais do rádio, para que as pessoas pratiquem, para que as pessoas se transformem em comunicadores, em mensageiros, né, de notícias e etc. Mas eu não posso consertar o mundo. Eu falo, mas eu não tenho jeito de consertar o mundo. Quem sou eu para consertar o mundo? Agora, eu queria ser presidente da República um dia só. Só um dia, para ver quanta coisa errada eu ia consertar. Num dia, eu ia levar uma caneta assim para anotar num pedaço de papel. Isso aqui não quero, isso aqui não quero, isso aqui não quero. Ia ser um horror para poder consertar tanta coisa errada que tem neste país, que só presta mesmo para servir de cabides de emprego. Essas questões aí eu manjo, porque eu moro em Brasília há muito tempo, só presta para ser cabide de emprego. Ai, me engana que eu gosto. César do Papagaio, quem me escreve aqui, mandou a mensagem dele. Tudo bem, César do Papagaio? Ele pede a música Folha Seca, lá em Barra do Rio Grande, na Bahia. Estão todos ouvindo e ele transmite o nosso programa pela Grande Rio FM. Aliás, é a emissora que retransmite a gente, não é, César do Papagaio? Vamos ouvir Folha Seca? Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Edelson Moura. Tem um monte de gente aqui pedindo a música Mãe. Essa música é muito solicitada em nosso programa. Amiga Edelson Moura, como faço para te encontrar no rádio? Eu moro em Planaltina de Goiás. Sempre, todos os dias, ouvia você das 5 às 6 da manhã, trabalhando e o rádio ligado em você. Eu peço agora que você me diga como é que eu faço para continuar ouvindo você. Meu querido amigo ouvinte de Planaltina de Goiás, Antônio José Soares de Andrade. Tá ligado aí, Antônio José? Olha, estaremos a partir deste mês que vem retransmitindo os nossos programas através da Rádio Planalto AM. A Planalto vai colocar o nosso programa no ar a partir das 13 horas, logo depois dos Cobras das Notícias. É um projeto gigantesco onde os radialistas de outrora estarão todos voltando ao rádio, os líderes de audiência, os gigantes do rádio, como a galera está chamando aí. Os gigantes do rádio estão de volta através da Rádio Planalto. Veja bem, este é um projeto audacioso da Rádio Planalto e do Correio Brasiliense para trazer de volta o grande sucesso do rádio de antigamente, de outrora. E nós, claro, fomos também escolhidos para fazer parte desta equipe, que vai contar com Ricardo Noronha, Cleita Aguiar, Chico Jardim, Rosemary, Edmar Soares, Perdigueiro, Edelson Moura, é um time, Rosemary, lembram da Rose, minha gente? Rosemary, isso mesmo, ela está de volta agora. Márcia Ferreira, olha que time, é um timaço. José Neri, Ave Maria, quem vai aguentar uma coisa dessa? Não aguenta não, vai ser um estrondo. Rádio Planalto, viu, gente? De volta com os gigantes do rádio. É assim que eles estão chamando esta nova estreia da programação. E eu estarei de 1 até as 3 da tarde com o programa Amado Batista e com o programa Ligação Nacional. Tá bom, minha gente? Vamos agora trazer a música Mãe para o nosso querido Antônio José Soares de Andrade. Socorro, lá de Sucupira, do Riachão. A Socorro também pede esta música e oferece para os seus pais e todos que ouvem o nosso programa Amado Batista, lá em Riachão. Vamos ouvir Mãe. Mãe, tu és a conselheira dos meus passos, a mais digna mulher dos meus abraços, a dona do mais puro beijo meu. Mãe, tu és o meu prazer na vida ou morte, pois me ensinaste a ter um braço forte e a construir a imagem do meu eu. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Mãe, tu és para a poesia uma meta, a musa inspiradora de um poeta que descobriu a fonte do amor. Mãe, em ti eu vejo tudo que há em mim, por isso eu te digo que és, enfim, a imagem mais perfeita do que sou. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Quando você compra uma caixa de sabão em pó, tem prazo de validade. Compra um frasco de perfume, tem prazo de validade. Tudo vence nessa vida, não é? Eu também terei prazo de validade. Vai chegar uma hora que a minha validade vai vencer e eu não vou poder mais trabalhar. Mas enquanto eu puder trabalhar, enquanto as minhas pernas estiverem andando, a minha voz estiver ainda desse jeito, tá tudo beleza. Engraçado que eu fiquei sabendo que a coisa que mais demora a envelhecer na gente é a voz. Se a voz demora a envelhecer, então eu vou esperar muito tempo ainda para trabalhar aqui no rádio. Acho que eu vou fazer duas aposentadorias, uma de 35 mais outra de 35, né? Daqui para frente o tempo vai só passando e a gente vai trabalhando, porque não tem coisa melhor no mundo do que trabalhar. Eu não sei como é. Eu não sei como é que tem gente que deixa de trabalhar para ficar roubando. Para ficar roubando as pessoas, roubando o povo. Gente, vamos trabalhar, vamos pensar que nós somos aquilo que nós plantamos. Se a gente planta o amor, planta a dignidade, nós colhemos tudo isso, não é, meus amigos? Quando eu vejo esses ladrões aí da Lava Jato sendo todos envergonhados, presos, alguns deles, preste atenção, pegaram prisão perpétua. Por quê? Porque vão morrer na cadeia, não vão ficar mais, não é verdade? Vão morrer na cadeia. Não vale a pena. Jovens, não sigam os exemplos destes corruptos, destes ladrões, vocês que são jovens, que estão me ouvindo. Não queira nada que não seja seu, que você não conquistou com seu suor, que você conquistou com o seu trabalho. Não aceite falcatruas. Engraçado que as pessoas sabem, não é? Elas sabem quando você aceita e quando você não aceita falcatrua. Aqueles que me conhecem já nem tocam no assunto comigo. Se vier com safadeza, já sabe. É Delcio Moura, não, ele não aceita, não. Não aceita nenhum tipo de safadeza. Por quê? Eu posso me livrar de uma justiça, da justiça dos homens, mas eu não me livrarei da justiça de Deus. Então é melhor eu estar em paz com a minha consciência. Você também que está me ouvindo aí, olha, coisa melhor que tem, rapaz, é você pegar uma cadeirinha assim à boca da noite, de tardezinha, que nem eu faço assim, pego minha cadeirinha, sento lá no batente, na calçada, fico olhando as pessoas passarem, todo mundo, Edelcio, tudo bem, Edelcio? Oi, Edelcio, eu vou na feira, ando de cabeça erguida, as pessoas me chamam, me dão presentes. Lá no Ceará, eu fui no Mercado Central de Fortaleza. Meus amigos, eu fui lá para passar 20 minutos, quase que eu não saio do Mercado Central, porque o serviço de alto-falante anunciou que se encontrava Edelcio Moura, um radialista e tal, lá no Mercado Central. Quase que eu não saía. Olha, eu trouxe castanha, trouxe rapadura, trouxe... almocei de graça. Ninguém cobrou meu almoço, fiz questão de pagar o pessoal do restaurante, de maneira nenhuma, Edelcio, de forma nenhuma, prazer receber você no restaurante. E aí, essa questão da gente poder andar de cabeça erguida, das pessoas poderem conhecer você, reconhecer a sua figura humana e a dignidade que você carrega. Isso tem preço, não. Não tem dinheiro de lava-jato nenhuma. Não, tem, não existe dinheiro de lava-jato que pague uma coisa dessa, não, rapaz. Não existe, não. Quem quiser que pense. Tá aí um monte de homens que você achava que era uma respeitabilidade, com os nomes todos jogados no lixo, na lata de lixo, e lixo podre, não é lixo que preste, não, não é lixo de papel, não, é lixo podre, lixo que fede pra caramba. Ana Lúcia, de Iati, Pernambuco. Ela é fã do nosso programa. Eu adoro, Edelson Moura, quando você dá umas alfinetadas nos políticos corruptos. Ela diz que gosta. Comente aí, Edelson, sempre. Mulher, desde você ser perversa. Ai, Ana Lúcia, de Iati, obrigado a você. Ela oferece música ao seu esposo João, aos seus filhos Matheus e Lara, e manda um abraço aqui para todos nós. Obrigado, amiga. Para você e para todos de Iati, eu vou tocar agora uma música que com certeza vocês irão gostar. Descobri que te amo. Vamos ouvir. Me ligue, meu amor, que descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil eu sei é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece. Preciso dar um jeito de te ganhar. Me ligue, meu amor, que descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil eu sei é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que é preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece. Preciso dar um jeito de te ganhar. Descobri que te amo. Estou desesperado pra saber se me amas. Pegue o telefone pra você me ligar. Um telefonema pode me acalmar. Desculpe, meu amor, mas coração não escolhe nem dia, nem lugar, nem hora de apaixonar. Estou aqui chorando, estou me lamentando. Tarefa mais difícil eu sei é te ganhar. Te vejo em meus sonhos, te vejo nos lugares e sinto que preciso te amar. Em todos os lugares você me aparece. Preciso dar um jeito de te ganhar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Recebi a foto de um pé, mas não é a foto de qualquer pé. Mandaram pelo WhatsApp a foto de um pé com uma ferida enorme, uma ferida horrível, grande a ferida. Tomava o pé quase todo, o peito do pé quase todo, assim. E a pessoa perguntava se o óleo de avestruz seria bom para aquela ferida. E eu então Fiz questão de saber de onde era a pessoa. A pessoa era do Ceará. E aí eu perguntei pelo WhatsApp mesmo. Estas fotos foram tiradas recentes? A pessoa disse sim. São fotos recentes tiradas ontem. Vocês guardarão estas fotos? E eu poderei usar estas fotos depois para mostrar a diferença do antes e o depois do uso do óleo de avestruz supremo? A pessoa falou, pode, então eu vou doar. Eu não vou cobrar, vou doar para poder fazer a experiência e para poder então fazer o teste. Então, o pezinho que veio lá do Ceará, eu também pedi a foto da pessoa. Você tire a foto do pé, mas tire também a foto da pessoa, com o pé e tudo, que eu quero ver a pessoa, a cara da pessoa. Portanto, o pé era de um senhorzinho, de aproximadamente uns 50 anos, com uma ferida enorme, ferida antiga, muito velha naquele pé. E eu falei então para sua filha o seguinte: ele vai tomar o óleo e vai passar o óleo ou a banha. Eu mandei para ele banha, mandei óleo, tudo o suficiente até que a ferida melhorasse. Uma semana depois, veio outra foto do pezinho, já com toda a ferida seca, completamente seca e em processo de cicatrização. Pedi então a outra foto 15 dias depois. Tire agora outra foto. Esta outra foto que veio já me apresenta uma diminuição da ferida enorme. A ferida que era grande vem reduzindo, está pequena. E eu acredito que dentro de 30 dias só ficará a lembrança desta ferida, porque o óleo de avestruz supremo vai dar um jeito nela. Vai dar um jeito na ferida, porque ele é um dos grandes cicatrizantes que nós conhecemos. Agora, meus queridos amigos, conto estes fatos para que vocês entendam que o óleo de avestruz supremo é mesmo muito importante na cicatrização de feridas. Se faz isso por fora, imagina por dentro da gente, quando está ferido, quando tem uma ferida, quando tem uma dor no estômago, não é? Que você sabe que às vezes uma gastrite é uma ferida no estômago, imagina. Aí você já sabe, é tiro e queda, óleo de avestruz supremo. Você adquire através dos nossos representantes por todo o Brasil ou através do nosso site saudecombeleza.com.br. Trago mais uma música do Amado Batista. Ele está aqui é para cantar mesmo, né? Então vamos lá, Amado, cadê? O que é que você vai cantar agora? Explode Coração. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero atracar meu barco à ilha, sobre as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma geme onde andará. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento,